Muito bom dia! Novamente a gente aqui no Informe Tropixel. Todos os dias dessa semana, 10 horas da manhã, 104.9, você em Ubatuba, Paraíso Natural, ou em gaivota.fm.br, em qualquer lugar do planeta. Festival Tropixel, que trouxe para a nossa cidade aqui um incrível número de pesquisadores, artistas, ativistas e cientistas, né? Tentando mudar um pouquinho aqui a nossa cidade, tão carente de coisas novas, de experimentos e opções, de, tanto de tecnologia quanto de energia, arte. Ontem tivemos um som feito com partes eletrônicas de vários... não sei nem como explicar aquilo. Era um monte de coisa eletrônica e saía som, né? E até Isadora dançou, quer dizer, era som mesmo. Com a gente aqui o Felipe, nosso anfitrião. Bom dia, Ubatuba. Bom dia, mundo que está escutando a gente aí. É, mais um dia de Tropixel, agora na sexta-feira. A gente está aqui há 5 dias, hoje é o 5º dia do festival. E como a gente estava comentando agora, para os convidados de fora sentirem um pouco a experiência de Ubatuba, tinha que ter pelo menos um dia de chuva, né? Não podia escapar. Na primeira noite, na noite de segunda-feira, teve aquele vendaval e um pouquinho de chuva à noite. Depois o pessoal deu muita sorte, pegou bastante sol, passeou por aí, fez bastante coisa. Tem um monte, principalmente os gringos, né, os estrangeiros, estão queimados de sol. Todos queimados. O pessoal sai sem chapéu, sem passar protetor. Mas hoje tem um clima um pouco mais tranquilo, não vai ser tão quente. E essa chuvinha parece que vai ficar leve aí o dia inteiro. Bom, aniversário da cidade geralmente chove um pouco. Né? É, tem algumas tradições. Mas o aniversário é só segunda, quer dizer, ainda tem o fim de semana, ainda tem esperança. É, a última previsão que eu vi diz que no domingo vai continuar chovendo, mas vai fazer calor, máxima de 31. Aí vai ser aquele clima de Mata Atlântica, quente. Úmido. E vamos lá, então. Quero dar... A gente está aqui com a Jonaia e a Evelyn do Busão Hacker. Que elas vão explicar um pouco mais o que é. O busão ontem estava na avenida, ali do lado da pista de skate. Hoje ele continua na cidade. Segunda-feira também vai fazer uma participação aqui. A gente está com um monte de coisas acontecendo. O Lab Móvel também está na cidade, que é uma Kombi adaptada que faz intervenções e projeções e conversas na rua. Tem, hoje o plano é a gente fazer a ocupação cultural do Perequiaçu, então todo mundo que se espalhou pela cidade ontem vai se reunir, vai mostrar um pouco as coisas que aconteceram e vamos transformar pelo menos por um dia aquele espaço num espaço cultural, comunitário, experimental. Ontem a gente já fez um ensaio disso, recebemos um monte de pessoas lá, a gente já começou a fazer. Tem uma ONG que está começando a trabalhar em um espaço ali, tinha o pessoal grafitando, tinha os alunos da escola técnica. A gente já estava planejando as coisas para hoje. E aí daqui a pouco eu vou contar um pouco também qual é o plano, ou o plano geral da Ocupa, que a gente quer muito a colaboração das pessoas e muita coisa vai acontecer lá sem planos específicos. O terminal precisa, porque realmente está parado, né? Nunca virou assim uma coisa interessante. Né? É, o pessoal que está lá já falou que, cara, só o que aconteceu até agora, que assim, o pessoal pintou e tinha ocupação, até tinha 50, 60 pessoas circulando pelo espaço, aquilo já fez uma diferença, já deu uma cara diferente para o lugar. Hoje a gente vai fazer um monte de coisas por lá, então acho que é interessante, uma experiência que depois a gente pode pensar em repetir. É, porque eu acho que precisa mesmo. O terminal precisava, eu acho que precisava virar um centro cultural mesmo, uma coisa assim. Ou experimental. Isso pode virar um plano. De qualquer maneira, hoje o terminal vai ser um espaço cultural. Quero dar bom dia para as nossas convidadas. Bom dia. Bom dia, galera. Bom dia aí, bom dia. É, não sei por onde a gente começa. Vocês querem contar um pouco sobre o que é o Busão Hacker? Bom dia, galera. É, meu nome é Jonaia, eu tô aqui em Ubatuba agora com o Busão Hacker. O Busão é um laboratório móvel que a gente tinha esse plano de ter um ônibus para levar a galera que normalmente se encontra no meio digital, que tem práticas de cultura digital, de internet, para a gente poder se encontrar e promover ações pontuais em lugares não na cidade de São Paulo, que é onde a maioria da galera do ônibus mora. Então, faz 2 anos e meio, a gente conseguiu comprar um ônibus por financiamento coletivo, uma plataforma que chama Catarse. A gente colocou lá um plano de queremos um busão e rolou. É, e foi bacana porque, a gente, por exemplo, a maior contribuição foi do estado do Pará. Então, mesmo pedindo, pedindo um busão para comprar de São Paulo, rolou uma mobilização muito grande de rede, né, da galera da cultura digital, e o Pará foi o que mais apoiou o busão. A gente conseguiu aí R$54 mil. Na época foi o maior, tinha sido o maior aporte de grana conseguida pelo Catarse. E aí, então, desde lá a gente vem produzindo invasões, a gente chama de invasões hackers, brincando um pouco com essa coisa da invasão de computador, mas na verdade a gente não faz isso, teoricamente. Não, é do bem. E aí a gente... Não, já foram mais de 22 invasões. E aí a gente tem a gente tem esse repertório amplo que está sendo construído desde hack days, de hackathons, de coisas mais voltadas à cultura digital mesmo e dados públicos abertos a manifestações mais artísticas, culturais. Então a gente participou do Abril Poético, que é um festival de poesia nas cidades pequenininhas de Minas Gerais. A gente está experimentando, pensando que é um laboratório de experimentações. Então, bom, seria legal que quem estivesse escutando aparecesse aí hoje no terminal. A gente vai estar lá com o busão aberto para conhecer. Pode vir tanto para conhecer, trocar ideia, quanto trazer uma oficina, trazer um debate, trazer o livro que você escreveu, enfim, trocar mesmo. A ideia é a gente montar umas tendas, colocar uns puffs e deixar esse espaço tipo uma zona autônoma, temporária mesmo, de cultura e aprendizagem. E aí a programação, eu vou passar para a Evelyn, que está mais ligada aí na programação de hoje, o que a gente vai fazer. E só para colocar assim, quem quiser ver o busão, tem página no Facebook, que é facebook.com/ônibushacker e onibushacker.org. Para dar uma olhadinha. Ele é todo grafitado, não é difícil de achar, tá todo colorido. E vamos ver, né? Tem que ver, conhecer a galera, trocar ideia, vir tomar um café. Se puder trazer um café, uma garrafa. Se puder trazer uma garrafa térmica com café preto, a gente super agradece. Sem açúcar. Com um pouquinho sem açúcar, por favor. Bom dia, sou a Evelyn. Falando um pouco da programação que vai rolar hoje vai ser meio que uma feira de ciências do Tropixel. Vai juntar todo mundo que veio para cá e que estava em lugares diferentes, fazendo atuações em vários lugares, e vai todo mundo lá para o terminal. Então, a partir das 2, eu acredito que de meia hora vai ter programação de oficina de estêncil, a galera que fez um mapeamento afetivo das bicicletas vai estar apresentando o trabalho final da oficina, vai ter projeções, cinema. E a intenção é que a programação seja livre, ela já tem algumas coisas já pré-agendadas, mas vai ter uma lousa bem grande, canetas disponíveis, onde qualquer pessoa pode chegar lá, anotar sua ação, anotar se quer dar uma oficina, se quer dançar, se quer dar cambalhota, e chega lá e faz sua oficina junto com a galera. Então eu acho muito legal, porque assim, a gente se diverte conhecendo o trabalho dos outros, e todo mundo que chega lá vai conhecer muito trabalho bom, que não só rola em São Paulo, mas que rola no mundo, que tem pessoas muito bacanas. Eu ainda quero conhecer muita gente hoje. E tem muita gente legal em Ubatuba também. Eu acho que tem uma coisa interessante do Busão Hacker, que é uma prova concreta de uma discussão que a gente tem bastante. Quando a gente fala sobre laboratórios experimentais, quando vai falar principalmente com instituições, a pessoa fala, não, laboratório é uma sala com computadores e com tecnologias. E tem muito essa visão do laboratório como um espaço físico, fixo e que tem equipamentos. E eu acho que tem uma coisa que até eu queria ouvir um pouco você sobre essa coisa de repente você chega numa cidade com um ônibus e, na verdade, os equipamentos estão ali, vocês levam alguma coisa, às vezes tem equipamentos do pessoal na cidade. E muitas vezes eu acho que existem espaços que já existem, mas que não têm uma ocupação interessante. Quando a gente vai para cidades pequenas, em São Paulo isso é um pouco mais complicado, porque não tem tanto espaço ocioso. Até tem muito espaço ocioso no centro, a gente sabe, tem todas as questões lá de especulação imobiliária e tal. Mas aqui em Ubatuba, tem uma pessoa que está aqui com o Lab Móvel, que é o Lucas Gervila. Ele tem um projeto que chama Abandonamentos, ele mandou um vídeo, eu dei uma olhada. E ele pega espaços desocupados e aí faz projeções de coisas que poderiam acontecer naqueles espaços. E ele me fez uma pergunta simples por e-mail. Ah, existe algum espaço abandonado em Ubatuba? E eu comecei a conversar com o pessoal daqui e falei, cara, eu consigo pensar em 10 ou 15 espaços que não são utilizados, que poderiam virar um espaço legal. É, isso traz também uma outra coisa, que é a conversa que a gente teve com o James, que o James fala que, não, eu trabalho com... Tem um espaço lá em Sheffield, que é o Access Space, que é um espaço que a gente reutiliza equipamentos doados, reutiliza computadores, mas a gente também trabalha com uma utilização diferente do ocioso das pessoas, da capacidade que as pessoas têm de fazer coisas, e também com infraestrutura ociosa. A gente trabalha num espaço que era um prédio público, que estava desocupado. Então, acho que são outras escalas que a gente começa a trabalhar, que não é só ocupar tecnologia, reutilizar a tecnologia, mas também utilizar infraestrutura pública. Eu estava conversando ontem com os alunos da ETEC, lá no terminal, peguei assim, perguntei quem que já conhece. Muitas vezes nunca tinham passado por aquilo. Vocês vão ver, um lugar gigantesco, de frente para o mar, num lugar privilegiado, num bairro que é bem acessível, assim, é perto do centro, é perto da rodovia, mas pouca coisa acontece lá. Nada. E eu peguei os alunos ali, a gente deu uma volta e a gente começou a falar um pouco, cara, isso aqui foi construído com dinheiro público, com dinheiro que vocês, a família de vocês, pagou, e ele está abandonado. Então, assim, nada mais legítimo do que a própria sociedade vir e ocupar. Negocia uma maneira de trabalhar todo mundo junto, e tem um monte de exemplos. Tem a tabacaleira de lava-pés em Madrid, que eu até mostrei, exibi ali na minha apresentação na quarta-feira, que era um espaço, que era uma fábrica de tabaco, uma fábrica de cigarros, de charutos, que ficou muito tempo abandonado, e de repente a comunidade se organizou e falou, vamos ocupar aquele espaço, vamos negociar com os donos atuais, ocuparam o espaço, e aquilo virou um espaço maravilhoso. Tem ali a antiga cadeia, está ali fechada. A antiga cadeia, aqui ao lado. Onde era o fórum, agora é a Fundarte ali. É. A cadeia está lá parada. Ela era um museu até o ano passado. Era um museu que ficou meio... Meia boca, meio abandonado. Isso é só também. Um, né? Tá fechado. Tem um monte de espaços assim. Esse é no centro ali, né? Bem central. Então, eu queria trazer vocês para conversar um pouco sobre isso. E também já puxar uma outra questão que aqui em Ubatuba é bastante importante, que é a mobilidade. Então, é uma cidade que ela tem 82 quilômetros de norte a sul de estrada. São bairros bastante fragmentados. É uma cidade bastante fragmentada. Então, são bairros, muitos deles isolados, que não se comunicam a não ser através da estrada. A rádio que a gente está falando aqui pega no centro de Ubatuba. Não tem uma rádio comunitária que funcione na cidade inteira. A cidade é bastante extensa, então ela tem essa coisa meio que nem o Chile, uma faixa comprida, longa e estreita. E, às vezes, investir em coisas como o ônibus, como estruturas móveis, laboratórios que circulem por aí, talvez fosse uma coisa interessante até pautar o poder público para fazer coisas assim. Eu sei que tem uma experiência nova da Fundarte, estava falando que há muitos anos atrás tinha uma Kombi que levava oficinas para os lugares. Eu sei que a Fundação de Arte e Cultura, Fundarte, já está planejando para o próximo ano os editais que chamam oficinas culturais, de fazer oficinas descentralizadas, mas eu acho que às vezes ter uma infraestrutura que seja móvel podia ser um caminho interessante. Agora, eu estava em Buenos Aires e conheci a Sala Alberdi, que eles fizeram uma ocupação de uma sala em um centro cultural. E era muito legal, porque todo mês eles faziam assembleias abertas, eles funcionavam horizontalmente, então todo mundo que ia para a assembleia podia colocar alguma atração para o calendário do mês. E aí, no final, tinha votações de ver quem ia entrar primeiro, mas todo mundo entrava nas programações. E eu fiquei encantada, porque era uma forma muito fácil de ser transparente para ter uma programação e acontecer, e não precisar de uma pessoa ser o encarregado. Todo mundo era encarregado. Chegava lá, eu tenho um espetáculo de teatro, eu quero dar uma oficina, eu quero fazer pão, o que fosse. Chegava lá na assembleia, que era o dia marcado, todo mês, e falava, ó, eu tenho isso para fazer. E no final todo mundo votava só para ver os melhores dias, como que era. Se não dava tempo para preencher a agenda daquele mês, passava já a ser dos primeiros do próximo mês. Isso é uma forma encantadora, assim. Tem um espaço ocioso? Chega, ocupa. Espaços ociosos não dá mais. A gente ficar em casa esperando também que os outros façam, não dá mais. Se a gente tem algo para fazer e tem espaço, vamos fazer, vamos sair de casa. Então, essa questão dos ocupas, da tabacaleira também, da sala Alberdin, isso... eu também tenho uma experiência, acho que muito interessante de ocupação. É, eu fiz uma ocupação na Funarte, em São Paulo, de 3 meses. É, um artista plástico ganhou, na verdade, a sala para apresentar o trabalho dele, só que em vez de colocar a obra dele e só, ele convidou 14 artistas para ocuparem durante 3 meses a Funarte. Então a gente dormiu 3 meses na Funarte. Entendeu? A gente ocupou, de verdade, ocupou assim. Ocupou mesmo. A gente levou 8 colchões, então não podia dormir todo mundo, mas também a gente não queria desocupar as nossas casas permanentemente, era só, né? E construiu uma cozinha lá dentro. Então tinha obra, tinha a parte do ateliê, a mesa, tinha algumas camas, tinha cozinha, tinha uma biblioteca, tinha uma salinha de discussão, tudo isso dentro de um galpão que teoricamente era um espaço de artes visuais, enfim, de mostra mesmo. Isso foi uma experiência muito legal, porque a minha relação com a Funarte mudou completamente, porque eu dormia lá, entendeu? Então assim, de manhã a primeira pessoa que eu vi era o segurança, bom dia. E aí, ele trazia café às vezes pra gente. É, e assim, aí os funcionários chegavam, eles iam embora e a gente continuava lá. Então a gente passou a ser referência pra eles de várias coisas. Ah, chegou o carteiro passou? Não, ainda não, a gente tá aqui. Então assim, muita coisa e a proximidade muito grande. Foi uma experiência muito legal lá na Funarte. E tem uma outra experiência que, enfim, vale a pena a galera que quiser pesquisar, se animar com essa conversa para, né, ocupar, ou enfim, propor coisas para a galera do Tropixel aí para fazer mais ações futuras. É uma experiência que chama Túnel Fuerte, que é na Venezuela. Que eles começaram com um container de caminhão e hoje tem 16 containers num espaço público. Então, na verdade, nem tinha ainda a coisa da construção física. Era só um espaço ocioso, um terreno mesmo, baldio. E eles foram colocando container de caminhão e equipando aquilo. Hoje é, tipo, o maior cultural jovem de ação e ativismo da Venezuela. É muito legal, tio, né? Eu estive lá ano passado, também conheci. E é autogestionado, tem todo esse processo de autogestão e tal. Então, eu acho que tem essa... A gente está numa fase de desenvolvimento de políticas públicas culturais que permite isso, sabe? Permite esse, com o Estado, esse entendimento de quanto é importante esse tipo de ocupação, de espaços autogestionados e que eles possam facilitar e apoiar em determinadas coisas, por exemplo. Tipo, colocar um Wi-Fi nesses lugares é super importante, sabe? O Estado poder, tipo... entrar com uma infraestrutura assim, que permita que as pessoas se encontrem nesses lugares porque estão trabalhando, porque querem trocar, porque precisam mostrar arquivos e estudar coisas. Então é super simples, que eu acho que podem virar políticas públicas e tal, nesse sentido. Qual que é a sua outra pergunta? Que você tinha colocado uma outra questão. Então, nossa, não faço a mínima ideia como... Tipo, pensando nessa coisa comprida de Ubatuba, eu acho que exatamente um ônibus, enfim, uma estrutura van, que nem o Lab Móvel, seria muito legal para poder estar em todos os bairros de Ubatuba, em todas as praias, essas micro-regiões assim, espalhadas. E... Enfim, criar mecanismos de rede mesmo, né? Que as pessoas possam, até pensando, até ligando essa coisa do Ocupa, se de repente o terminal virar um espaço cultural e tiver, inclusive, espaços de troca, as pessoas de 80 quilômetros, porque 80 quilômetros não é tão perto assim, né? Tipo, podem... Mas aí dá para pensar numa coisa de, vou fazer uma mini residência, né? Vou passar alguns dias ali, estudando com essa galera que está lá, e depois eu volto e tal. Acho que isso é muito legal. Já aproveitar e perguntar para a Jonaia, você estava lá na quarta-feira no Quilombo da Fazenda, né? O pessoal que está ouvindo sabe que a gente já comentou aqui que O Tropix, o Festival Tropix está com uns 40 convidados, não sei quantos, na verdade, 30 e poucos, 40, 50 convidados de fora. Sempre alguém chega. É, mas a gente decidiu não fazer aquilo que costuma acontecer, que é as pessoas virem para a cidade, dar sua palestra e ir embora. Então a gente, na verdade, colocou todo mundo para trabalhar, né? A jornada, entre o pessoal que foi lá no Quilombo da Fazenda, disposto a resolver algumas coisas e também trazer algumas discussões e tal. Eu queria que você pudesse contar. Eu não fui, eu gostaria de ter ido lá, não consegui. Se você puder fazer um relato sobre o que aconteceu por lá, seria interessante. Bom, Quilombo, eu fui com você, na verdade, o ano passado, retrasado, junto com o Pedro, tá? Eu te conhecia. E o Quilombo é um lugar muito especial, né? Muito, muito especial, assim. Eu tenho essa sensação. E basicamente o que a gente fez foi, a gente, nessa onda de conversa, a gente fez uma roda no começo com os participantes, uma galera da comunidade, quem estava lá, e definiu três grupos de trabalho, que foram definidos pela vontade tanto de quem estava lá da comunidade, como quem estava afim, estava na vontade de explicar o seu trabalho. Então o primeiro grupo foi de turismo sustentável, foi aquela galera que deu a palestra no primeiro dia do seminário. É. Então tinha um grupo de turismo sustentável, tinha um grupo de desenvolvimento de novos produtos voltado à agroindústria, enfim, e outro grupo que era de comunicação e culinária, em função da cozinha. É, eu tava nesse. Porque a dona Laura, que é presidente da associação, ela colocou lá, junto com outras mulheres que estavam lá, a importância de desenvolver a cozinha do Quilombo, deixar ela mais profissional e poder atender mais gente, mas nesse processo, enfim, de resgate e manutenção da cultura quilombola mesmo, né? Então, ela explicou os pratos. As comidas típicas. Exatamente. É, estrogonofe de lula com jussara. Já tá dando fome. Salada quilombola do coração da banana. Então, almoçamos. Delícia. Delícia, almocei. Fui no Riozinho. Foi incrível. Eu acho que foi a primeira. Eu estava ouvindo ontem de uma pessoa que trabalha com a cooperativa do Azul, lá do Quilombo. Que, se eu não me engano, foi a primeira vez que a cooperativa do Azul fez um almoço e foi pago para isso. Que muitas vezes eles recebem visitas, recebem eventos, e eles acabam oferecendo o almoço como contrapartida. Então ontem foi a primeira vez que eles foram pagos pelo almoço, eles estavam todos muito felizes. E eu acho que é isso aí, a gente tem que não só dar visibilidade para o trabalho deles, mas também fazer, pô, as pessoas estão aqui, reconhecer o trabalho e dar a justa retribuição, que é o mínimo, que é pagar pelo almoço. Existe aquele ditado em inglês que não existe almoço grátis, mas muitas vezes o pessoal oferece o almoço grátis para agradecer a presença das pessoas. Então isso foi muito legal. O que mais aconteceu por lá, então? Não, e aí além da comida maravilhosa. A comida foi demais. Assim, eu super me animei nessa coisa da comunicação e da cozinha, porque a gente entrou nessa conversa de que como divulgar mais que existe essa possibilidade de almoçar lá e comer um prato super diferente, um prato típico, que respeita, inclusive, o ecossistema do lugar, a cultura, enfim, tudo super conectado, né? E a gente ficou conversando sobre isso e aí acabou aprofundando numa coisa de, assim, vamos criar mais comunicação para entender quando tem edital de economia criativa, porque isso é economia criativa, quando tem edital de cultura afro, enfim, de todos os editais que permitem que isso entre. Eu acho que existe uma coisa que não é só do Quilombo, e na verdade é em todo e qualquer lugar, em São Paulo, vixe, já conversei com tanto grupo de teatro que tem essa mesma dificuldade, que é de escrever projeto e conseguir lidar com essa questão burocrática que são os editais, entendeu? Isso eu acho que é uma questão que pegou lá, assim, que não é só chegar e falar, ah, putz, olha, eu vou apresentar o meu projeto, né, tipo, uma troca de conhecimento, mas de alguma maneira a gente cria micro parcerias ali de, pô, ah, legal, tô sabendo que você tá querendo fazer umas cozinha no Quilombo, e quando eu souber de algum edital que tem a ver de economia criativa, eu vou te mandar um e-mail e, na medida do possível, te dar enfim, né, criar essa comunicação, né? Só fazer um comentário que um dos meus planos agora, depois do Tropix, uma das coisas que eu percebi durante todo o mapeamento que eu fiz nos últimos 3 meses de fazer o evento acontecer, fazer justamente esse esforço de trabalhar um pouco essa ideia de economia criativa com ressalvas. Então, economia criativa, como poderia ser sustentável, solidária, participativa, includente, com olhos em demandas sociais e tudo mais. Mas, para resumir, vamos chamar de economia criativa. Tratando justamente de mapear projetos, oferecer essa coisa de um observatório de recursos possíveis para esses projetos e, às vezes, também promover orientação, interlocução entre os diferentes projetos. Então, isso está nos meus planos pessoais. Todo mundo da cidade está convidado a ajudar, a somar, porque, assim, eu quero fazer um esforço de promover esse tipo de iniciativa aqui em Ubatuba e trazer cada vez mais projetos para a gente continuar essa onda. Eu acho que isso é super importante, Jeff, assim, colocar, deixar isso aberto com o Ubatuba Criativa, tem com e-mail, assim, colocar isso mesmo, porque tem muita demanda, né, de que às vezes, assim, é só uma questão de, puta, não sei qual é o termo técnico melhor que eu me coloco, assim, que edital que eu me inscrevo, e eu tenho muita vontade de fazer coisas, né? E até o terminal, ou enfim, outros espaços que as pessoas possam interagir e falar assim, nossa, olha, eu tenho um projeto parecido com o seu, se eu me juntar com você, eu vou fazer mais fácil, né? Isso é uma coisa também que é... Todo mundo que vive na cidade sabe que tem muita gente interessante que ou mora em Ubatuba, ou está em algum bairro afastado, ou mora na cidade, ou circula por aqui. Então, tem muita gente que mora em São Paulo, mas vem para cá, passa duas semanas produzindo. Tem um monte de artistas, designers, intelectuais, pensadores, filósofos, estudiosos, pesquisadores e tal. Então, assim, o que a gente vê é que tem muito talento circulando pela cidade. Mas, primeiro, não existe o contato desse talento com a juventude potencialmente talentosa, porque não tem universidade, tem toda uma questão aí, e que agora... A prefeitura está se esforçando bastante para trazer faculdades, para trazer um Instituto Técnico Federal e vai estudar fora. Ou tem algumas pessoas que ficam aqui e estudam em Caraguá ou em Taubaté, mas aí assim, uma hora, no mínimo uma hora e meia de ônibus. Viagem todo dia. Complicado. Então isso é um elemento. E o outro elemento é que essas pessoas que trabalham com essas coisas de pesquisa, de criatividade e tudo mais, elas não se encontram. Agora elas estão começando a se encontrar porque tem dois ou três cafés que estão atraindo, que estão mais aqui na zona central. A Integrale, que é um dos patrocinadores, um dos apoiadores do Tropixel, se tornou um desses espaços. Inclusive, levou o café só para café da nossa bom. Associação. Todo mundo adorou, falando que se tivesse café da manhã normal de hotel não seria tão bom. Mas a Integrale, que se propôs a fazer o espaço, a padaria aqui no centro, acabou virando um espaço de circulação. Ontem mesmo estava um pessoal do Ministério da Cultura que tinha que fazer uma reunião por Skype, e eles falaram, não, a gente quer encontrar algum lugar com internet. Eu falei, a gente pode tentar ver uma sala de alguma escola, alguma coisa. Eles falaram, não, a gente vai ficar aqui no café mesmo. Então isso acaba virando um laboratório, e aquela conversa que a gente teve antes, que o laboratório não é uma sala com computadores, ele pode ser qualquer lugar onde as pessoas se sintam bem para se encontrar. Isso acaba sendo uma coisa interessante. Mas isso é uma coisa que eu acho que é importante, que é promover mais encontros entre essas pessoas, que são pessoas interessantes, inovadoras e tudo mais, que circulam ou que moram na cidade, e começar a trabalhar isso com a coisa da interlocução com novos projetos, com jovens. E tem muita gente que está fazendo, tem alunos de escolas que estão com ideias interessantes de projetos, e até agora não tem muito como ter essa interlocução e orientação. Eu vou passar para a Evelyn, o que ela queria falar. Porque o que é interessante, assim, que eu vejo muito, sei lá, cada vez eu tenho visto mais, é que tem algumas pessoas que elas nascem algumas coisas, sabe? Então, tem as pessoas que nascem comunicadores, tem as pessoas que nascem articuladores. E se a gente se propõe a fazer um projeto como esse, onde vai colaborar, mapeando editais, pessoas, conectando e tal... muito importante nesse momento, que cada vez mais é um esforço maior das pessoas, é de deixar todo esse conhecimento livre, para que, assim, não só eu domine de edital, não só eu saiba escrever edital, e que as pessoas daqui passem a se apropriar dessa tecnologia de editais que podem transformar os sonhos realidade. E isso é muito legal, assim, que as pessoas daqui consigam, para que não dependam tanto de pessoas que venham de fora, porque as pessoas de fora são legais, mas elas não são mais legais do que você. Tipo, vocês também são muito legais. É só que essas pessoas têm uma tecnologia que às vezes a comunidade aqui ainda não tem. Então eu acho que cabe passar essa tecnologia para frente, para que todo mundo consiga fazer a mesma coisa, sem depender dessas pessoas de fora, né? O daqui também consiga. Tem uma coisa, a gente teve uma conversa ontem com uma ONG daqui que está querendo entender maneiras de fazer monitoramento continuado de qualidade da água em um rio da região. No é rio... muito importante aqui. É, muita água. E foi interessante a conversa porque o pessoal dessa ONG, o pessoal que estava ajudando eles aqui, eles perguntaram 4 ou 5 vezes sobre a tecnologia, como é que a gente faz para ter acesso a essa tecnologia. E a gente estava assim, a gente... Do outro lado, além dessa ONG, a gente estava com algumas pessoas que vieram para o Festival Tropix. A gente montou uma seleção brasileira de 1970 ali, porque a gente estava com o Mico Lipiani, a gente estava com a professora Carla Brunet, da Federal da Bahia. A gente estava com o Guima, que é, enfim, sabe tudo dessas tecnologias. A gente estava com o Javier. É, então, um monte de pessoas, e o Tapio Mekela, que é professor lá do Media Lab, quase professor do Media Lab da Universidade de Helsinki, a Aalto. É, e a gente colocou essas pessoas que sabem bastante sobre a tecnologia, e assim, eles falando para o pessoal daqui, dizendo, cara, a tecnologia é uma coisa simples, vocês compram um kit por $100 e montam na hora. Não é isso que é o mais importante, mas às vezes as pessoas, por não ter acesso àquele conhecimento específico, colocam um valor muito grande, não, a gente não tem acesso à tecnologia. Então a gente fez esse encontro, foi bastante interessante, porque o encontro até durou mais tempo do que deveria, do que normalmente aconteceria, porque a gente ficou 2 horas garantindo para as pessoas que, olha, a questão tecnológica, o aparelhinho ali para colocar, é a parte mais fácil. O mais difícil é vocês mobilizar as pessoas, falar com o pessoal da escola, percorrer o rio a pé, entrar no rio. Então, tem toda uma outra questão ali que não é a dependência da tecnologia. Mas, às vezes, essas referências de fora vêm simplesmente para dizer, olha, tudo isso que vocês acham que é um problema, não é. E isso já resolve tudo. E aí acaba o problema. E o problema se resolve de uma maneira muito simples. Sim, aí acha outro. Mas é isso, assim, seria legal a gente abrir essas discussões hoje à tarde no terminal também, né? Então, assim, seria legal todos esses debates, quem está ouvindo e tem essas vontades, enfim, de tecnologia ou de mobilização ou de participar de algum grupo, porque às vezes você simplesmente não participa de nenhum grupo, você está lá na sua casa e tal, tem um rolê trabalho, volto para casa ou estudo, né? E aí, então, encontrar outras pessoas, conhecer, participar, eu acho que é um convite, assim, desses debates que a gente está fazendo aqui agora na rádio, de serem feitos hoje à tarde, ou se não também, porque, né, às vezes não dá hoje à tarde, porque está trabalhando alguma coisa, de procurar a galera que está aqui e que está mobilizada, né? Como que te acha aí na cidade? De repente você tem um sonho, quer fazer um projeto, ter uma ideia, né? Quem sabe? É que é muito fácil, é uma cidade relativamente pequena, então quem quiser me procurar, bater aí na Fundarte, perguntar para a Nalva como me achar. A Nalva é a pessoa que conhece... Ou aqui na Gaivota também. Aqui na Gaivota. A Nalva é essa pessoa que conhece todo mundo na cidade, de várias gerações. Então, mas eu estou circulando por aí, a internet também. Meu nome é Felipe Fonseca. Quero só dar um pouco de informação geral para quem está acordando agora, para quem ligou a rádio agora, ou para quem acessou o site da Gaivota agora. A gente está no último dia de realização do Festival Tropixel, que é focado na fronteira entre arte, ciência, tecnologia e sociedade. Durante toda essa semana a gente recebeu 40, 50 pessoas de fora de Ubatuba, do Brasil e do mundo, na verdade, para fazer uma série de discussões, uma série de dinâmicas, de projetos que estão sendo desenvolvidos. Teve gente que saiu para mapear coisas de rio, teve gente que desenvolveu software, teve um pessoal que trouxe um módulo que junta 2 bicicletas para gerar energia elétrica, que as pessoas têm que pedalar. Tem um monte de coisas que estão sendo feitas pela cidade, principalmente na quarta e na quinta-feira. E hoje todo mundo vai se reunir no terminal turístico do Perequiaçu para fazer a ocupação cultural do Perequiaçu. A ideia é... Ocupa. A ideia é transformar, pelo menos na tarde e começo da noite de hoje, aquele terminal num espaço experimental, um espaço cultural, comunitário, coletivo, colaborativo e participativo. O ônibus Hacker vai estar lá, que é o ônibus, essa iniciativa que a Evelyn e a Jonaia estão contando um pouco mais aqui. O Lab Móvel vai estar lá, que o Lucas Bambosi, a Gisela Domsk e outras pessoas também estão tocando. É uma Kombi com equipamentos de projeção e que se propõe a criar espaços de conversa e de instalações artísticas e coisas assim. E vai ter um monte de coisas acontecendo. Tem a Feira Baetetuba, que é essa feira de arte e cultura nascida aqui em Ubatuba, que vai ser a segunda edição dela, que foi, teve a primeira edição agora no começo do mês. Vai ter um palco aberto, a gente está montando uma sala de projeção, que inclusive eu vou sair daqui agora e vou começar a procurar cadeiras, porque a gente precisa de espaços para as pessoas sentarem. A gente está montando um espaço ali de acesso à internet, vai ter uma rede Wi-Fi provavelmente funcionando. Então vai ter um monte de coisas acontecendo e todo mundo da cidade está convidado para chegar lá, dar sua contribuição, mostrar o seu projeto, debater questões, colocar perguntas, falar, eu tenho uma ideia para resolver algum problema, mas não sei como fazer. A gente tem um monte de gente aí que pode ajudar a resolver. Tem artistas, chegou um pessoal ontem do Rio, tinha a proposta inclusive de fazer uma horta urbana num cantinho verde ali do terminal. Não sei com essa chuva se o pessoal continua, mas é bem possível que a galera ainda esteja com esses planos. Eu vou passar em casa com agora. Chuva é bom para plantar. Está na frente do mar também, qualquer coisa vai lá, toma um banho, tira areia. O ônibus Hacker vai estar lá. Eu queria só que vocês contassem um pouquinho sobre o que aconteceu ontem com o ônibus Hacker, como é que foi a tarde, onde que foi. Eu vi ali na pista de skate. Né? A gente estacionou ali na frente da pista de skate e, enfim, montou a parafernália do ônibus, que é muito na gambiarra, então são tendas, puffs, EVA no chão, um tapetinho aqui, uma almofadinha ali. A galera que está fazendo mapeamento desde antes de ontem, o mapeamento de ciclovia e ciclofaixas, desenhou a bicicleta para demarcar alguns lugares que a gente tem, que rola uma dúvida, né? Tipo, a bike vai pela esquerda ou pela direita, não sei o quê. Então, está rolando essa iniciativa aí de colocar esses tens, sinalização hacker em alguns locais mais perigosos, assim, que não tem muita sinalização de ciclofaixa. Então a gente fez isso, cortou alguns extensos também, rolou um debate que a gente encontrou, inclusive, esse outro projeto que chama Ônibus, que é alemão, que é um projeto também de um ônibus, que visa promover referendos, assembleias e debates democráticos por onde eles passam. Assim, eles têm essa pegada mais de debate político, né, aprofundado, assim, mas foi muito interessante encontrar um projeto de um ônibus alemão, muito parecido com a gente. Irmão, né? Irmão. Alemão é mais, né, mais sério, então ele está mais... e o Lab Móvel, enfim, tem vários projetos de laboratórios móveis mesmo, que, né, ligado à questão da mobilidade, podendo circular por aí, que se encontraram ontem na pista de skate. Que mais, Vim, que aconteceu lá na pista ontem? Ah, foi bem legal encontrar o Lab Móvel, porque eles ainda não tinham se encontrado, algumas pessoas já se circulavam, e o ônibus estava sem energia, e o Lab Móvel tinha energia, e aí a galera foi trocando informação de como melhorava a energia do ônibus, e eu acho que isso é que é legal desses encontros, assim. A possibilidade que o Tropixel está fazendo de também conectar a gente se aprender. Então é isso, a pessoa chega, senta, conversa, e não é só a gente que traz, a gente também leva muita coisa. E acho que a foi troca, isso. Né? É a troca, o tempo inteiro troca. A coisa do ônibus eu achei muito interessante, assim, né? Até o jeito que eles explicam o projeto deles eu achei muito interessante. Porque a gente vem todo com um jeitinho brasileiro, não sei o quê, um laboratório móvel, cultura, não sei. E eles são assim, não, ó, super, assim. Alemão, né? Explicando assim, não, porque não tem mobilização política, tal, lá, os espaços públicos. Teve um case que a menina contou que teve dinheiro público para a construção de um shopping center privado, enfim, sabe, trazendo umas coisas assim. E a gente ainda, enfim, do jeito É, né, a gente assim... Nenhuma surpresa. Muito brasileiro, né, e eles assim, achei esse encontro que foi muito legal, e é isso, né, a gente tá o tempo todo trocando, conhecendo, enfim, aberto para trocar mesmo, a troca é isso aí. Então, Tropixel fazendo encontros. É, eu acho que tem uma vertente interessante aí, que é, a gente está fazendo essa proposta do Tropixel, que é uma proposta dos dias de hoje, uma proposta contemporânea, e sair um pouco também de um modelo de evento em cidade pequena, que é aquele modelo de esponja que só quer receber coisas, como se a cidade, e aí tem a questão da temporalidade de Ubatuba, que eu estou insistindo bastante, todos os dias eu falei sobre isso, que é a gente sair de duas visões que eu considero equivocadas, que é ou que a cidade é muito atrasada, ou que a cidade é um lugar onde o tempo não passa, a história não acontece. São duas visões equivocadas que acabam engessando. Aqui vocês não devem conhecer, mas existe uma lenda que, segundo consta, foi criada uns 10 anos atrás, mas é uma lenda de 300 anos da maldição do Cunhambebe. Foi assinado, o primeiro tratado de paz das Américas, foi o tratado de paz de Peruíque, foi assinado aqui em Ubatuba, e depois que os índios, os Tupinambá daqui, ajudaram os portugueses a expulsar os franceses, eles foram traídos pelos portugueses, e aí a lenda diz que o Cunhambebe, o líder indígena de Tupinambá, antes, não sei nem se era Tupinambá ou Tamoio, enfim. Eram os dois, O Cunhambebe, antes de morrer, ele amaldiçoou essa terra, disse que nada, que se tentasse fazer aqui ia dar certo. Isso tudo tem a ver um pouco, eu acho, é uma besteira, foi inventado há pouco tempo isso, não tem 300 anos essa lenda, mas é uma besteira que diz que induz as pessoas a essa coisa de um certo engessamento, que fala, não, nada vai acontecer. Isso tem a ver com essa visão de uma temporalidade estranha, que é, fala, não, Ubatuba está 30 anos atrasada. E não está, tem coisas bastante contemporâneas aqui, isso a gente está vendo essa semana, tem muita coisa daqui mesmo que é super interessante, é muito relevante nos dias de hoje, são discussões que poderiam estar acontecendo em qualquer lugar do mundo. E o que a gente está tentando fazer com o Tropixel é colocar um pontinho de Ubatuba, dizendo que Ubatuba é uma cidade em 2013, que está conectada com outras cidades do mundo e está trazendo discussões que são importantes. Então esse encontro do Ônibus Hacker com o Ônibus, eu acho que é um encontro que poderia ter acontecido na Alemanha, poderia ter acontecido na Austrália. Então, assim, Ubatuba está num certo mapa, e é um mapa que não é um mapa de tempos atrás, e não é um mapa só de lugares turísticos e tudo mais. Não, e é o encontro do ônibus alemão, do ônibus hacker e do quilombo, né? E assim, do leve móvel e de tudo, assim. Não, enfim, com certeza. E assim, falando de Ubatuba, eu até tinha falado pra galera antes que, assim, eu sempre vim muito como turista pra cá, né? Porque eu moro em São Paulo. Meu pai, na verdade, tem uma casa em Caraguá e a gente sempre caía pra Ubatuba. Então, e aí a relação de você também ficar interagindo com o espaço urbano, e não só nessa relação de turismo, de praia e tal, é muito de troca mesmo, né? Tipo, ontem eu dei um rolezão de bicicleta mesmo. Tem outra visão, né? É, porque aí você começa a pensar assim, tá, se eu morasse aqui, o que eu ia achar legal? Porque é diferente quando você só passa por um lugar e você julga, né? Eu tenho uma análise assim, ah, puta, não é legal andar de bicicleta em tal lugar, porque, tipo, eu tô numa visão de... queria andar de bicicleta de um passeio. Diferente de uma mobilidade assim, não, eu preciso ir no banco e também preciso comprar não sei o que na farmácia, então... E aí ontem eu fiz isso, eu saí da pista de skate, fui no banco e na farmácia de bike e vivi a cidade por uma hora, entendeu? Assim, tá, onde eu paro a bike? Aí eu fui no banco, né, saí e tal, fui na farmácia e me senti, tipo, putz, se eu morasse aqui, eu ia fazer isso constantemente, entre compras de bike, entre outras coisas, assim. E isso foi uma coisa muito legal, assim, porque eu ando bastante de bicicleta em São Paulo, mas... A coexistência entre a bike e o carro é muito maior, assim, né? Tipo, por mais que não tenha tanta sinalização para bicicleta, que é uma coisa legal, porque para proteger o ciclista mesmo, porque ele está mais, né, na carne do que o carro. Inclusive ajuda a educar ele também. E todo mundo, né? E o carro e tal. Mas existe um respeito entre o carro e a bike aqui muito maior, assim. É muito legal isso, sacou? é uma motivação para voltar para São Paulo e fomentar o movimento de bike lá. Falar, não, vai, uma hora os carros vão entender que tá, sabe, que fica um metro e meio longe de mim. Então, são coisas que a gente leva também de, puta, lá dá certo, sabe? Rola, assim, um respeito pela bike. Vamos tentar. É, ainda falta um pouco aqui, mas já é uma esperança. Não, já tem, aqui tem uma cultura de uso da bicicleta. O receio que eu tenho, na verdade, é o consórcio de moto. Que aí o pessoal com 18 anos, agora paga R$100 por mês e cria... Pega a moto, porque consegue ir mais longe, consegue ir pra praia mais longe, e aí tem, enfim, a balada, a noite, as meninas, aquela coisa da cultura de moto de uma cidade pequena. Mas tem uma que não polui também, elétrica. Tem a moto elétrica, mas assim, eu acho que a moto cria um monte de problemas também. Cria. A moto cria a dependência do cara ter dinheiro pra pagar a prestação, pra pagar a gasolina. Se o cara se acidenta de moto, é muito diferente do cara cair de uma bicicleta, então assim, tem um estrago muito maior, isso deve inclusive ter impacto na Santa Casa, isso seria uma coisa até interessante de pegar estatísticas de acidentes ao longo dos anos. É verdade. Não sei se existem esses dados. Eu sei que tem um, assim, acho que meio informal, e que diminuiu com as ciclofaixas. Ah, é? Os acidentes de... Aqui em Ubatuba? Aqui em Ubatuba. É, porque na verdade, assim, até alguns anos atrás, existiam ciclofaixas isoladas, mas elas não eram integradas entre os bairros. Então agora, cada vez mais, tem iniciativas de juntar os bairros e pensar um sistema cicloviário e não só uma ciclofaixa na orla. Se vocês forem para o Ipiranguinha, que é um bairro mais popular aqui, no fim da tarde, tem trânsito de bicicleta. Não, a primeira assim. Ciclofaixa foi essa do Ipiranguinha, por causa da densidade de população lá. As pessoas falam que o Ubatuba tem 80 mil habitantes e 80 mil bicicletas. Aquelas estatísticas que ninguém sabe de onde saíram, mas na minha casa moram 7 pessoas e tem 6 bicicletas, eu acho que pode ser até. Verdade. Eu vi uma cena super interessante hoje, saí de manhã, fui levar minha filha na escola e estava voltando para o Perequiaçu. Passando a ponte, eu vi, estava eu e minha esposa, a gente viu umas 20 pessoas de bicicleta com o guarda-chuva. Isso é uma coisa, aqui, as pessoas aqui de Ubatuba, principalmente quem usa bicicleta todo dia, tem umas técnicas de andar de bicicleta que são fantásticas. É a bicicleta com guarda-chuva e embaixo do outro braço a prancha. Então assim, eu já vi, no inverno eu ia levar minha filha também para a escola de bicicleta e a gente via bastante pessoal com as duas mãos no bolso, para não gelar a mão. E, assim, andando sem as mãos com as duas mãos no bolso. Isso é corriqueiro aqui. É técnica. Mas eu acho que isso é uma coisa interessante, até pensando, voltando à questão da evasão de talentos da cidade, de uma certa baixa autoestima, de achar que nada aqui acontece. No assunto bicicleta, Ubatuba é um exemplo. No assunto preservação da Mata Atlântica, Ubatuba é um exemplo. Tem várias coisas de Ubatuba que são a referência para o mundo. Então, é sair também um pouco daquela visão de que, não, Ubatuba é uma cidade onde está tudo errado e deveria ser que nem X, que nem outra cidade qualquer que as pessoas elegem. Essas histórias de maldição, Araraquara também tem isso, né? Todo mundo inventa uma historinha, tipo... Não, de Araraquara, que eu me lembro que o Zé Celso Martinez Corrêa, que é o diretor do teatro Oficina, é de Araraquara. E ele que conta, na verdade, que teve, sei lá, tinha uma briga de famílias, aí uma família matou dois filhos da outra família, e aí a mãe, que perdeu os filhos, disse que nunca mais na terra de Araraquara ia prosperar nada, assim, né? Então, e ele inclusive saiu porque ele não conseguiu abrir um teatro lá em Araraquara, então o cara saiu de lá, mas enfim, eu acho que essas lendas assim, nas cidades enfim, menores assim, do que as metrópoles e tal, sempre rola. O que tem que fazer é criar uma nova lenda, então, né? Muito antes desses 300 anos, 490 anos, quando só tinha os índios, tinha tal lenda, né? Que ia ser muito pró, né? Inventa um dia teria. Inventa outras lendas. Na verdade, tem essa lenda daqui, que é a maldição de Cunhambebe, e até bem oportuno. Hoje, na Ocupa, no palco livre da Ocupa, no terminal do Perequiaçu, vai ter uma esquete montada pela companhia teatral Os Abençoados por Cunhambebe. Aí, tá vendo? Aí, ó, já tá... Que é desmistificando. O diretor é o Heitor Barçalini, ele se propôs justamente a fazer, o pessoal se propôs a fazer essa companhia teatral combatendo essa ideia da maldição. Então eles propuseram aí, durante essa semana, de fazer uma esquete que põe os olhos, eles estão querendo entender. Essa sketch era um exercício para ver essa relação entre culturas tradicionais e tudo isso que a gente está trazendo, que o festival está trazendo de tecnologia, de ciência, de contemporaneidade, de cultura contemporânea. Quero só fazer, a gente já está quase encerrando o programa, quero comentar um pouco também sobre ontem. Ontem, a partir das 7, 8 da noite, ali no Hostel Vila Brasil, a gente fez o lançamento da revista Facta, que é uma revista de gambiologia, que é os estudos da gambiarra. O Fred podia estar aqui agora, mas não conseguiu chegar ali a falar um pouco do lançamento da revista. A revista está lá no site, eu acho que vai estar disponível para vender e para baixar no site, é facta.arte.br. E o Fred trouxe, o Fred e o Lucas Mafra, eles fazem parte desse coletivo de artistas lá de Belo Horizonte, que se chama Gambiologia. Eles trouxeram o Gambiociclo, que é uma bicicleta toda apetrechada de coisas brilhantes e que fazem barulho. É, e eles vão estar com o Gambiociclo hoje também lá na Ocupa. Também na Ocupa vai estar o pessoal que tem a Bici Geradora, que são duas bicicletas que o pessoal pedala e gera energia elétrica, que pode ser usada para exibir um vídeo, para fazer alguma coisa assim. Eu acho que a proposta que eles vão fazer é justamente exibir um vídeo que, para assistir, as pessoas têm que pedalar. Legal. Assim, não precisa pagar ingresso, mas vai pagar energia com suor. A pessoa fala, os gordinhos vão gostar, também acaba fazendo exercício. A gente vai estar com um laboratório de tecnologia aberto acontecendo lá, então eu vou montar uma rede Wi-Fi, a gente vai ter uma rede autônoma funcionando por lá, o pessoal vai levar um monte de coisas que eles trabalham, as pessoas, os convidados do Tropixel que têm seus próprios projetos. Vai ter um monte de outras coisas acontecendo. Ontem à noite também, só falando essa coisa de dias de hoje, contemporaneidade, foi uma coisa interessante, eu ouvi um comentário agora de manhã, que, como o Mauro contou agora há pouco, o Jorge Crow estava com a sua apresentação lá, que era um set de música eletrônica feita com brinquedos, com equipamentos eletrônicos de baixo custo, com um monte de coisas que fazem barulhos, e ele conectou lá. E uma amiga minha aqui de Ubatuba falou agora de manhã, cara, Ubatuba, eu nunca imaginei que veria uma coisa contemporânea, uma coisa dos dias de hoje acontecendo em Ubatuba que nem aquilo. Foi um marco e isso já é um resultado concreto do Tropixel, aquela apresentação dentro de um espaço público na cidade. E é interessante pensar isso. Quando eu estava planejando o Tropixel, eu fiquei pensando, não, vamos fazer uma noite de som e coisas assim. Eu fiquei pensando, cara, não consigo nem imaginar um lugar para fazer isso. Infelizmente o pessoal do hostel foi bem receptivo, acharam bem legal, então foi legal, a gente fez o lançamento da revista e fez aquele momento lá. Para encerrar... Peraí, a pergunta que não quer calar. Quando que acontece o próximo Tropixel? A gente vai manter o pessoal informado. Na verdade tem um plano, mas a gente sabe que esses planos nunca são... Quando a gente trabalha com festivais internacionais e coisas assim... Os estrangeiros, o pessoal que organiza eventos em outros países, não consegue entender como é que a gente consegue fazer as coisas tão rápido, que a gente costuma fazer eventos aqui no Brasil com 3 meses no máximo de antecedência. Tem um evento que está acontecendo em Berlim, no fim de janeiro, começo de fevereiro, que a curadora do evento, é o Festival Transmediário, a curadora do evento estava pedindo para a gente falar sobre o Tropixel lá 6 meses antes do evento deles acontecer. Então assim, ela queria em julho já saber qual que era o nosso plano para fevereiro. E eu falei, cara, o festival nem aconteceu no Brasil. Eu estou começando a organizar agora. Talvez eu possa contar um pouco, mas não consigo. Então a gente planeja as coisas sem muita antecedência. Mas tem um plano que é fazer a próxima edição do festival em abril. A gente quer fazer uma edição do festival no ano que vem. Possivelmente também vai ser o mesmo modelo, vai ser em Ubatuba e mais uma cidade, que nesse ano foi Juiz de Fora e Ubatuba. Só que ano que vem é ano de Copa. E aí, por ser ano de Copa, a gente tem um problema que as passagens vão ficar muito caras para as pessoas de fora. Além de ser ano de Copa, é ano eleitoral. Então, como tem uma vertente acadêmica que vai buscar recursos de agências federais, então a gente tem algumas dificuldades aí. Então, o plano mais provável é fazer o Tropixel em abril, mas isso depende também da gente conseguir mobilizar os recursos e tudo mais. Quero só fazer um agradecimento geral. O Festival Tropixel é uma realização do Ubalab e do PAEC, o Grupo de Estudo em Práticas Artísticas, Espacialidades e Ciências da Vida, da Universidade Federal de Juiz de Fora. O Tropixel também faz parte da rede Pixelake, que surgiu na Finlândia 10 anos atrás e organiza eventos de arte e ciência e outras ações permanentes. O Festival Tropixel possui patrocínio da Atmosfera Desenvolvimento Imobiliário e conta com o apoio do Ministério da Cultura, da CAPES, da FAPEMIG, da Pró-Reitoria de Cultura da Federal de Juiz de Fora, do Ano Alemanha Brasil, da Prefeitura Municipal de Ubatuba, da Associação Comercial de Ubatuba, que está hospedando, inclusive, o pessoal do Ônibus Hacker, dos hostels Ecotrip, Vila Brasil e Green Haven, da Padaria Integrale, da Rádio Gaivota FM e da Contour, Companhia Municipal de Turismo. Agradeço mais uma vez. Esse é o nosso último programa por enquanto. Hoje é o último dia do festival. Quem ficou interessado, por favor, apareça lá hoje à tarde no terminal turístico do Perequiaçu, onde a gente vai fazer a ocupação cultural do Perequiaçu. E a conversa segue, segue pela internet. A gente está fazendo já esses planos para o próximo evento. Eu estou com essa iniciativa aqui em Ubatuba, que é o Ubalab. O site é ubalab.org. Todo mundo que se interessar, vamos continuar essa conversa. Eu quero fazer esse plano chamado aí de Ubatuba Criativa para promover essas discussões e trabalhar os projetos que surgem na cidade. Quero passar para vocês darem um alôzinho, um tchau, mais alguma mensagem que quiserem. E obrigado a todo mundo pela audiência. Tchau, e o ônibus fica até segunda, né, na verdade. Aí, ó. O ônibus, se tiver sol, as pessoas estão de folga, mas segunda vai todo mundo montar o circo de novo em alguma praça, porque... O Felipe está falando que deve ser feito na avenida, porque vai estar cheio, e a gente faz mais uma ocupação hackeando o aniversário da cidade, fazendo do nosso modo. E o legal é isso, é porque o ônibus, todo mundo entende que o grande potencial da cidade são as ruas, são os lugares públicos, porque é onde a gente está aberto ao encontro, ao diferente, é um potencial de crescimento e tudo muito grande. Então, tchau, tchau, até a próxima. É isso, então, a gente vai estar hoje no terminal, segunda na avenida, grande, não sei qual... A avenida, então assim, a gente se vê aí na avenida na segunda-feira, do lado da pista de skate. Quem quiser colar com ideias, com stencil, com apresentação, enfim, projeto, qualquer coisa, pergunta, resposta. Respostas também são bem-vindas, a gente tem várias perguntas. Trocas. É. E é isso, a gente se vê aí no ônibus. Obrigada pelo convite, geral, Ubatuba, Tropixel, rádio, é sempre legal a gente estar num ambiente de construção, de saudável, de vontade de fazer coisas melhores para todo mundo, assim. Isso é bem legal de verdade. Bom, valeu galera, esse foi o último Informe Tropixel, mas você está convidadíssimo para ir hoje à tarde lá no terminal do Perequiaçu participar da Ocupa. Vamos lá, galera. Ubatuba, paraíso natural.